esta noite por nós, rogai por nós, que começamos este dia, rogai por nós, e por toda a nossa vida. Yeah.